A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Continuando assim, na nossa trilogia das histórias da Sempre Noiva, hoje contamos-lhe a segunda e a terceira história. Então, segundo a lenda, a segunda Sempre Noiva chamava-se Beatriz. Vivia no solar, já aqui referido, e era filha de Dom Álvaro de Castro, irmão da saudosa Inês de Castro. Beatriz era uma jovem de fulgurante beleza, por quem um castelhano, chamado Afonso de Trasmara, perdidamente se apaixonou. Mas viviam-se tempos de guerra com Castela e, encontrando-se Beatriz na corte em Lisboa, por motivo desconhecido, o mestre de Avis, futuro rei Dom João I, resolveu casá-la com outro, com Dom Pedro Álvares de Lara, que não era, portanto, o seu noivo apaixonado. De qualquer forma, o casamento não chegou a consumar-se. E porquê? Porque o noivo, quando, depois do casamento, levou a sua bela noiva para o acampamento, que era a sua morada de guerra, morreu. Morreu de peste. Entretanto, o antigo noivo, Dom Afonso, recuperando a esperança de casar com a sua amada, quando pelejava valentemente para a impressionar, morreu também. Depois das lutas acabadas, quando o mestre Davis subiu ao trono, como Dom João I, resolveu lembrar-se de dar Beatriz em casamento a Dona Nalvas Pereira. Dona Nalvas Pereira, que havia ficado viúvo e a quem tinha sido dado o título de segundo conde de Arraiolos. Só que, vejam bem, este não quis. Dona Nalvas Pereira não quis a Beatriz. Então, Dom João ficou triste, mas Beatriz também, é claro, mas a história não acaba aqui, porque consta que o rei ficou, ele próprio, cativo da beleza de Beatriz. E, talvez por isso, não só não lhe voltou a escolher noivo, como mandou matar Fernando Afonso. E quem era Fernando Afonso? Fernando Afonso era alguém com quem Beatriz havia casado secretamente, sem o rei saber. Então, Dom João I, quando soube, mandou-o matar cruelmente. Queimou-o em praça pública, para toda a gente, para toda a população ver, e dolorosamente se aperceber o que sucedia a quem não queria ao rei obedecer. E assim, Beatriz, que ficou 3 vezes noiva, ficou também 3 vezes viúva. Na verdade, foi toda a sua vida uma desolada e triste sempre noiva. Quanto à terceira sempre noiva, também se chamava Beatriz. Esta Beatriz era filha de Dom Afonso de Portugal, arcebispo de Évora, que era um homem cheio de iniciativa e que mandou construir vários conventos, palácios, solares, entre os quais este, de que nós já falámos, o solar que fica em Arraiolos, onde Beatriz sempre residiu. Beatriz ficou noiva de um nobre espanhol, muito vaidoso e muito medroso e cobarde também. Certo dia, passeando ambos pelo campo, surgiu um touro desmalhado que correu para eles. O noivo de Beatriz, em vez de a proteger, fugiu. Fugiu a sete pés. E foi o maioral quem veio, garbosamente, em seu socorro. Esporeou o cavalo em que estava montado e conseguiu arrebatá-la para a garupa no instante em que o touro arremetia contra ela, conduzindo-a depois, com um forte e vigoroso abraço, no seu cavalo, até casa. E, desse valente abraço, ela nunca mais se esqueceu. Nunca mais se esqueceu e nunca mais se libertou. Se libertou do abraço nem do cavaleiro. Beatriz apaixonou-se. Beatriz apaixonou-se perdidamente pelo seu salvador. Mas nesse tempo, uma menina nobre não poderia casar com um criado. Portanto, Beatriz foi impedida pela família de casar com o seu amor. Então, Beatriz nunca mais quis casar. Preferiu ficar solteira toda a vida, rejeitando com indiferença os muitos e ilustres pretendentes que pediram a sua mão. Beatriz, a bela Beatriz, ficou para toda a vida a bela sempre noiva. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. For the money, two for the show, three to get ready, now go get gone, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. You can burn my house and steal my car. Drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you want to do. Honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready now, go cat, go, but don't step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Blue suede shoes, blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Thank you. crer que o adeus entre nós dois ia acontecer. Nunca foi segredo, mais tarde ou mais cedo eu tinha que te dizer. TAFM. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady, and the lady is mine. But she's never in the way, always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a easy. But she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Fadistas do passado que no fado deram brado na boêmia e no tacão. Oh, fadistas do passado que no fado deram brado na boêmia e no tacão. As coloridas toiradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. As coloridas toiradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. Fidalgos, aventureiros, boleeiros e toureiros, gente nobre, gente fixe. Fidalgos, aventureiros, boleeiros e toureiros, gente nobre, gente fixe. Abalam nas traquitanas com ciganas levianas para as adegas de carriche. Abalam nas traquitanas com ciganas levianas para as adegas de carriche. As severas com os artistas, guitarristas e fadistas e faias de cachoné. As severas com os artistas, guitarristas e fadistas e faias de cachoné. Os fidalgos mais rampoias mandam bater as pipoias para a abertura da água pé. Os fidalgos mais rampoias mandam bater as pipoias para a abertura da água pé. Entre os improvisadores, cantadores, brilhadores, ao fim dar a desgarrada. Entre os improvisadores, cantadores, brilhadores, ao fim dar a desgarrada. Por causa do rufião há discussão e confusão, resolve e dá bufetada. Por causa do rufião há discussão e confusão, resolve e dá bufetada. Que é feito o nosso fado que deu brado no passado, que vai a falar calão. Que é feito o nosso fado que deu brado no passado, que vai a falar calão. As coloridas toiradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. As coloridas toiradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. Bien chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go other places. But yeah, Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. Sofro agora nesta saudade por estar esquecido. Os nossos sonhos, os nossos beijos, tudo enfim. O que era meu e era teu morreu assim. De tudo isto que me queimava, já nada existe. Porque dos dois só eu amava e fico triste. Tudo acabou, tudo morreu, tudo morreu. Como fui louco julgando eterno quem nos uniu. Essa loucura, aquele amor, nós vivido, que eu sofro agora nesta saudade que está esquecido. Os nossos sonhos, os nossos beijos, tudo enfim. O que era meu e era teu morreu assim. De tudo isto que me queimava, já nada existe. Porque dos dois só o eu amava e fico triste. As cinzas ficará sempre a minha dor. En cuanto le vi, yo me dije para mí. Es mi hombre, solo vivo por él, mientras quiera serme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre, y le doy cuanto soy. Lo que tengo se lo doy a mi hombre. Y así estoy, es un macro, un gigolo, pero no importa porque así le quiero yo. Cualquier día por Pigal, para mi mal, otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para Monón. Si me pega me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero. Ya no tengo corazón. Le intento olvidar y me dejo convidar por los hombres, pero no puede ser, porque solo soy mujer pa' mi hombre. Por todo París busco la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor a mi hombre. Por amor, je suis comme ça, n'importe quoi, busco a mi hombre sin saber dónde andará. Cualquier día por Pigal, para mi mal, otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para Monón. Si me pega me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero. Ya no tengo corazón.

ogni giorno di più. Ogni giorno di più, di più, di più. TAFM. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't